Como um livro quando faltam páginas, só me do epílogo a explicação. No altar vazio, em silêncio arde o suspiro dessa canção. A escuridão que cai tintindo em sangue a minha carne, um tiro no coração despedaçou. No asfalto, arco-íris dos teus lábios sem cor, que eu estou. Um armário sem vestidos, como um vaso sem flor. Agora se eleva e os utensílios ficam sem função. No lugar querido agora vou suas trevas, o motivo dessa canção. O sal que acumulam lágrimas e o vale da imensidão. Está fugindo a minha estrela d'alva. No céu a escuridão, você me deixou. Eu vi você sair sem dizer pra onde foi.